Para a posição 03, está 3258. Bono 601, no Pantera 10 Palma. Bono 601, na Lima Mantenha, após a Herbazatão. Na Lima Mantenha, após a Herbazatão. Bono 601, na Seu Vitor, eu informo que será o número 2, aguarde, ok? Salvador, 3662, informação Quebec. Meia dois, acione a identificação na chegada marilista para o nível 060, QNH 1015. 060, chegada Mari, QNH 1015, 3662. 3603, decolou 52, chame o controle 120, decimal 80. 208, obrigado, boa noite. Doutor, boa noite, então 3603, visão 1200 pés, está vindo o Dial. Boa noite, então 3603, contato radar, suba para o nível 340 na saída da Dial. A Dial 340, então 3603, possibilidade de voar Dial ou Leda? Autorizado, Proit Leda, então 3603. Direto Leda, muito obrigado, senhor. É 3603, autorizado, Proit Bridge. Direto Bridge, 3603. Meu Vitor, informo que mais 12 minutos para a decolagem devido à solicitação do controle. Minha 01, na escuta. Informo que será o número 2 para a decolagem, trava à frente, vai decolar daqui a 12 minutos, o seu previsão de mais uns 3 minutos a mais, ok? 5. Ok, o número 1. Azul 4070, autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado, localizador. 4070, está autorizado o ILS X-Ray da pista 1-0, vai chamar estabilizado. Bono 776, desça para 2000 pés, o QNH 1015. 3662, desça para o nível 050. 050, são 3662. Só confirmando apenas o circuito da 17 com base pela direita. Autorizado o circuito da 17, decolagem com curva à direita após, 1000 pés, o controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal meia dúzia e aciona 01114 no transponder do Michael Smith. controle de Salvador, boa noite, papapá, Whisky Romeu Vitor. Boa noite, papapá, Whisky Romeu Vitor, contato radar, suba para nível 400, cruzador, meu PES autorizado, proa de Leda. Romeu Vitor, 400, proa de Leda. Transfere agora a torre, o ajuste no 0, no 5, bom voo, Mike Golf Mike. Paulo Salvador, boa noite, 5, portão 9, pushback acionamento. Bom, no 885, no 9, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 85. 08, nós. E o decolagem, 601. Golf Mike, ajustou no 0, no 5, reporte ingresso no 7. Sente, Mike of Mike, só confirmando as intenções do voo, vai manter litoral sul? Sente, Mike of Mike, a linha decola no 7, vento no 1, 0 grau, 08, nós. 01, decolou 58, chame o controle 120, decimal 80. 80, 601, boa noite. Final, ILS X-Ray pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. Gente, reportar estabilizado no localizador, 77. Eu 362, desça para 2 mil pés, o QNH 105. 2 mil pés, 105, 362. Controle Salvador, boa noite, gol no 601. Boa noite, gol no 601, contato radar, suba para o nível 360, autorizado, curva direita para o de bridge. 360, direita, bridge, gol no 601. Mike off, Mike decolou em 59, confirma estimado para o retorno. Mais 3 a 4 minutos. Ok, sente, Mike Golf Mike, inicialmente mantém a via litoral sul, informa o Embraer da Azul final de 7 milhas, aproximando o final no zero, ok? Ok, vou aguardar aqui para retomar, eu aviso o aeronave. A 3603, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno, 133, decimal 25. Recife agora 25, ONU 13325, tá? 35, 3603. Com 398, acione identificação autorizada pro ED ITAP DESA para nível 050, QNH no 015. Dado no localizador azul 4070. Azul 4070, cheque 3 pontos, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 18, 6, baixado, travado. Azul 4070, na escuta da torre. Azul 4070, visual com campo, baixado, travado. Gente, Azul 4070, informe tráfego à direita, helicóptero via litoral, não vai interferir com sua aproximação. Livre pouso no zero, vento no 1, 0 grau, 08 nós. Livre pouso, Azul 4070, vento no zero. Mike Golf Mike, se desejar já retornar, prossiga a retaguarda do Embraer da Azul, ok? Ok, Mike. 1-6 a bordo, 4 horas e 5, confins ao alternado. Voo no 885, taxi via Pátio Índia, Alfa, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, torre 1-18, decimal 6, dúzia, o ajuste 1-0, no 5, bom voo. 1095, parting de Alfa, ponto de espera do 90, 1861. Bom final de semana. Salvador, boa noite, 5218. 5. Afirmo. Vento no 10 grau 089, conforme solicitado, reporte no solo. Mike. Amarco, 5218. Já tá no 0 de 5218. 5218, desça para o nível 070. Para o 070-5218. Autoriza Tóquio Duna para o 5218. Rádio Trip 5218. 5218. Controle Salvador, boa noite. CNR 6310, vai passar o nível 190, com informação PBR. Boa noite, CNR 6310. Acione identificação, autorizado para o EDITAP, desça para o nível 060 QNH. 1-0 no seu. ITAP 060, 1563. Estabilizou no 776 da voz. Uno 776, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 786, obrigado pela volta. Certo. 776, estabilizou, passou aí, tá bom. Uno 776, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ciente, 776, aguarde. Azul 470, falou 02, direito 1219. 219, Azul 470. Bandeirante. Ok, ciente. Uno 398, após etapa, desça para 2000 pés, QNH 10, 15. Após etapa, 2015. Ok. Juliette 01, no pátio principal, azul 4070. Da frente, próximo dos pátios, se o senhor receber o TICAS, ok? Já está no solo. Ah, ok, mas está visual, 77. Salvador, boa noite, 85, ponto de espera do 90, visual com tráfego na final. Boa noite, 85, mantenha o ponto de espera. Mantém, confira a frequência após a decolagem. Frequência 120, decimal 80, após a decolagem, gol no 885. 20, que zero é. MyGov Max, ciente, seu solo 04, frequência livre, boa noite. Gol no 885, na escuta. Prossiga. Ok, só confirme, copiou 120 decimal 80. 120 decimal 80 no 885, frequência de controle. Afirma, afirma. Boa noite, Papa Romeu Bravo até o Vita, acione identificação dessa via, chegada a Mari, para o nível 120, QNH no 0, no 5. Estimativo. 01, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterno na 33, decimal 25. 125, decimal 1, 3325, 601. 3662, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 85, tem condições de decolagem imediata? Afirmativa, estamos prontos, iniciando, 1-8-5. Ok, ali mantenho no zero, boa noite, 85. Ali mantenho no zero, noite 85. Tô no 776, solo 06, direito no 219. 219, obrigado. Boa noite, bom 776, livrou aqui. No 776, boa noite, tá de servir Alfa Juliette, posição 10, parte principal. Alfa Juliette, 10, parte principal, 776. Na escuta, prossiga. Ok, reporte quando baixado e travado, aguarde a pista livre. Está baixado e travado, 3662. Afirmativo, aguarde a pista livre, vento para cheque no 1, 0 grau, 07 nós. Beleza. Não, e aliás, sexo aí, pista 1 no 0, reporte estabilizado no localizador. Botará estabilizado, gol 398. Leva até o Vitor Odessa para o nível 070 e reduza para 220 nós. Pouso no 0, vento no 0 grau, 07 nós. Pouso no 0, 3662. Boa noite, 85, decolou 07, chama o controle 120, 80. 208, boa noite. Boa noite, gol 1885. Boa noite, gol 1885, contato radar suba para o nível 360 na saída da EL. 360 da EL, gol 1885. M3 10, após etap desça para 2000 pés, QNH 0015. Após etap autorizado 2000 com 1500, M3 5218, desça para 3000 pés, QNH 0015. Para 3000, 5218. Trava até o Vitor, desça para nível 050. Salo 09, direito no 219. Direito 219, Salo 3662. Salo 3662, boa noite, taxi Alfa Juliette, posição 08, parte principal. Alfa Juliette, posição 8, Salo 3662. Juliette Romeu, boa noite. Confirma o local de sobrevoo. Gente, apenas confirmando, prossegue no 1000 pés ou 500 pés? Gente, autorizado Salvador, Salvador, sobrevoo em Pituba, 500 pés, decolada 17, curva direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle em 120.8, a torre 118.612 e aciona 0115 no transponder. 3, parte da Bata, acionamento táxi de decolagem agora com a torre em 1-8 desse momento, dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Noite. Vetoração para sequenciamento curva esquerda na Pro 090, limite radial 310 de Salvador. Para 3000, agora vai voar na Pro 090, radial, limite radial 310 de Salvador, 3528. Afirma. Utilizado 398 com a pista vista. 1398, chame Torre Salvador em 1-8 decimal 6. 18-6, até daqui a pouco. É. E boa noite, voo no 398 a 3 milhas de Sembra, baixado e checado. Ano 398, boa noite, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 069. Ele pôs no 0, voo no 398. Pistão no 0 autorizado, final ILS, X-ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no localizador do X-ray, o 63 no 0. Com 218, curva direita para 1170, limite localizador. Direita 1170, limite localizador, 5218. Polo Web 5827 na posição 4 com a Quebec. Webjet 5827, copiado gate 04. Informação em curso agora, Romeu, Galeão 380, copia? Pronto, copo. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-6-0 no transponder. Copiado 380, nível para o Galeão via saída da El, Leda, direto Bridge, Pesulo 1-0 intercepta. Recordo 1-0, curva direita. 120.8 é a controle de saída e 5460 transponder, Web 5827. Correto, portão 4, chama pronto, pushback, acionamento, WebJet 5827. Vai, chama. Bom, boa noite, Oxiné 6201, com a Romeu pro Rio Galeão. Dando localizador, 6310. Ele é 6310, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 86. Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5465 no transponder. 360, Galeão, decolando da 10, curva direita da El, após a posição Leda, voa direto bridge, intercepta Pesouro 10 conforme os planos. Controle de saída 20.85465, Ocean Air 6201 no 5, vai reportar pronto. Ciente, o ajuste no 0 no 5, reporta pronto, Ocean Air 6201. Zero, reporte estabilizado no localizador. Confirmador? 070, bravo, até o Vitor. Guardião 07, prossiga para a torre. Guardião 07, ciente, aguarde, eu estou com um sequenciamento grande para 10, aguarde, eu será autorizado. Meia 310 na escuta da torre. Obrigado. Reporte baixado e travado, vento para cheque 120 graus, 07 nós, aguardando pista livre. Aguardando, baixado e travado, 1.310. No 398, solo 17, direito no 219. Direito 219, igual no 398. Solo Salvador, boa noite, igual no 398, livrando na sua escuta. Igual no 398, boa noite, taxi via Alfa Juliette, posição 09, parte principal. Alfa Juliette 09, igual no 398. Solo Salvador, boa noite, parceiro, 22. Utilizado taxiamento, ok? Negativo deslocamento, taxiamento via pista e após Lima e reporta para ingresso no pátio principal, confirme. Livre pouso para 6310 da Oceané? Ah, ok, livre pouso, 1-0 grau 07, nós, Oceané 6310. Oi, Salvador, muito boa noite, 352-18. 5-2-1-8, continue a aproximação, guarde pista livre, cheque, trem de pouso, vento no 1-0 grau, 07 nós para cheque. 5-2-1-8. Aguarde para pouso, trip 5-2-1-8, reporte baixado e travado. Ciente, aguardando para o pouso, trip 5-2-1-8. Guardião 07, copiou a torre? Na Conde, o controle em 120, decimal 8, e aciona 0263 no transponder. Oceané 6310, solo 19, direito no 219. Direita 219. Fora da minha esquerda, transponde 201, transponde 202, controle 20. Correto, apenas confirmando o nível 090, o pátio militar reporta pronto para o táxi, Força Aérea 2281. Interceptando o localizador, bravo, hotel Vitor. Bravo, hotel Vitor, Chime Salvador em 118, decimal 6. 86, obrigado, boa noite. Boa noite. Essa? Alfa reportará antes da Juliette, é 3 anos. Boa noite, Papa Romeu, bravo, hotel Vitor, interceptando o localizer da 10. Hotel Vitor, reporte final de 5 milhas. Reportará final de 5 milhas, bravo, Hotel Vitor. AB 5827, pushback, acionamento no 4. Objeto 5827 no 04, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 57.